Vamos à mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. O Senhor Jesus, ele traz nessa parábola o entendimento de que o perdão dos nossos pecados diante de Deus é de fato uma dívida impagável, porque nunca poderemos pagar tão grande amor por nós, todos os nossos pecados perdoados, a nossa vida restaurada quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. O problema é que a partir daí, tendo sido regenerados, lavados, limpos dos nossos pecados, nós precisamos aprender a não condenarmos os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a resgatar também aqueles que falham conosco, aqueles que nos ofendem, aqueles que procuram nos trazer o mal. Fazendo isso, aplicaremos sobre a nossa vida a misericórdia de Deus e continuaremos sendo aptos a recebermos tão grande amor. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que busca, que clama, Pai, pelo teu perdão, que clama pela tua misericórdia. Pai, faça um milagre nessa vida, que ela possa, Deus, receber o teu perdão, receber a tua misericórdia. Faça um grande milagre nessa vida. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.